Esqueceu de introduzir o passarinho que tá cantando aí também na casa. Puta, meu ventilador, cara. Puta merda! Então, participando do podcast, o ventilador do Z. Tá muito alto? Não, ele só tá pra falando, caralho. Tá falando pra caralho. É mesmo? Só pra contextualizar, tá um calor senegalês no Brasil inteiro hoje. Tá. Tem mais temperatura que o Palmeiras tem pontos no campeonato. Aquela música da Cassia Eller, quando o segundo sol chegar, tá fazendo todo sentido. Tá, pera aí um pouquinho. Cara, eu achei que alguém tava no Instituto Butantan gravando o podcast. Eu achei que o nariz dele tava congestionado. Nossa! Melhorou? Não, desliga essa merda. Puta que pariu. E morre de calor, seu trouxa. Bota longe do microfone, né, porra. Sabe que você tá no interior de São Paulo e é quente, que é o inferno? Esse podcast, o Arel, não faz com a gente, cara. Olá, amigos. Vocês estão ouvindo o podcast Whatever. Vai arranjar o que fazer da vida, né? Atenção. O senhor presidente da república deixou a sede do governo. Deixou a nação acéfala. Não podemos permitir que o Brasil fique sem governo abandonado. Sob a nossa responsabilidade, a população do Brasil, o povo, a ordem. Assim sendo, declaro vaga a presidência da República. Pai, afasta de mim esse cálice. Pai, afasta de mim esse cálice. É isso aí, galera, começando mais um podcast Whatever, podcast número 116, hoje sobre ditadura militar. Então a gente vai falar um pouco sobre essa parte triste da história brasileira, mas que ainda hoje divide muitas opiniões por aí. Eu sou o Zenon e junto comigo está ele, o mestre do algurismo, Rafael Rodrigues. É nóis. O turista do Areva, Alex Matos. E aí, bom? E a nossa enciclopédia ambulante tamanho GG, Luiz Modeste. Esse pessoal do Areva é tudo subversivo. Então, vamos voltar um pouco aí no tempo, ali no início da década de 60, entre 60 e 63, que foram os anos que antecederam a era da ditadura, né? Bem no começo ali, né? Depois dos anos 50 ali, que o Brasil teve um boom, assim, de progresso tecnológico, vamos dizer assim. Foi construído Brasília, foi feito um monte de coisa. Depois veio a conta, né? Nos anos 60 ali, foi quando o João Goulart, que era vice do presidente anterior, o Jânio Quadros, assumiu a presidência porque o Jânio renunciou, veio as contas de tudo e tinha e dívida externa, então o Brasil tava meio em crise, né? Tava numa crise política. Em meio a isso, o João Goulart era um cara meio esquizofrênico, assim, meio bipolar. Ele fazia umas coisas que às vezes agradavam os empresários, fazia umas coisas que às vezes agradavam o povo. Depois começou a fazer um governo mais populista, depois começou a ter amizade com governos comunistas. O governo dele não era muito bem quisto por vários setores influentes da sociedade. Empresários, alguns militares e tal. Quando ele começou a lidar com até amizades, vamos dizer assim, com governos comunistas e tal, ele começou a querer fazer umas coisas tipo a reforma agrária, a fazer algumas coisas que beneficiavam a população no sentido de proporcionar mais coisas à população e o que ia prejudicar, por exemplo, donos de terras, empresários e tal. Se começou a meio que criar um clima anti-comunismo, né? Fica a lembrar que não tinha internet, a mídia na época, que era principalmente mídia de massa, que era rádio e TV, e imprensa escrita, mas bastante rádio e TV em termos de população, ela era totalmente anticomunista. Então, eles viviam promovendo essa ideia de que, ó, esse presidente tá, tem alguma coisa errada com esse cara, esse cara tá afundando o Brasil e ainda quer instaurar um regime comunista. Daqui a pouco a gente vai ter uma ditadura comunista no Brasil. Tentou fazer uma coisa meio Vargas, só que ele não tinha o carisma do Vargas, ele não tinha a manha, né, que o Getúlio Vargas tinha. Então, a partir disso, se criou, se propiciou, né, que os militares se sentissem, vamos dizer assim, obrigados a tomar o poder antes que se começasse a tentar instituir, vamos dizer assim, um governo comunista, né? E os militares começaram a instaurar, a convencer os outros pela força do cagaço, né? Até porque desde a Segunda Guerra a gente tinha também uma política meio alinhada com os Estados Unidos, né? Então, começar a ter amizade com países comunistas meio que começava, peraí, o que vocês estão fazendo? Vocês estão traindo movimento, sabe? Alguma coisa do tipo. Até porque eles ainda estavam naquela de Guerra Fria, né? Aquela coisa de Estados Unidos versus Rússia, não sei o quê. Isso, o contexto mundial era isso, né? O mundo ele estava totalmente polarizado, né? Ou tu era comunista, ou tu era capitalista, né? Ah, só falando assim de comunismo da forma que a gente tá falando, parece meio vago pro cara que tá ouvindo hoje. Você, pequeno gafanhoto, que nasceu depois de 1990 e não sabe direito o que foi comunismo, essa porra desse movimento estava eclodindo em toda a América. O nosso querido homem com nome exótico, Che Guevara, estava espalhando o seu libelo libertário por toda a América e estava realmente assustando o pessoal conservador que não queria o comunismo aqui. Ao mesmo tempo tinha vários adoradores do demônio aqui, demônio chamado comunismo, que simpatizavam muito com isso, estavam na classe artística, estavam na classe estudantil, os professores universitários eram muito a favor, e estava realmente se criando todo um processo de propaganda comunista dentro do Brasil. Era realmente um perigo mesmo, e as pessoas viam isso como se fosse o Godzilla invadindo, como se fosse o tsunami chegando para levar tudo embora. Prometiam reforma agrária, que ia mexer no bolso da classe alta. Prometiam estatização de muita coisa, que ia mexer no bolso da classe alta. Então juntou-se TFP, Tradição, Família e Propriedade, com Rotary, com Lion, com Maçonaria. As instituições falaram, não queremos essa merda no Brasil. E os Illuminati, Modesto, tá aí também? Os Illuminati estão por tudo. Quem você acha que colocou os... Quem mandou os navios americanos pro Brasil? Mas isso é um papo que Alex Mato sabe desenvolver melhor do que eu. Porra, esse cara ainda tá aí, rapaz, fazendo o quê, rapaz? Só complementando o que vocês dois falaram aí, o João Goulart também, ele fez umas caquinhas meio chatas aqui, né? Porque é o seguinte, além dele querer fazer essas reformas agrárias, nem era uma reforma agrária muito grande também, ele só queria fazer uma reforminha assim nas beiras de rodovia, de trem, assim, manja, ferrovias, o cacete a quatro, rios, mas mesmo assim, falou a palavra reforma agrária. Zenon, o que que acontece quando fala a palavra reforma agrária? Transforma-se no Gastão Marvel, o poderoso campeão. Você não pode falar reforma agrária. Falou reforma agrária, você fode com tudo. Uma armadilha de Satanás. E aí é o seguinte, ele fez uma merda muito grande também, que foi o seguinte, ele estatizou as refinarias de petróleo do Brasil. E aí a Petrobras, ela virou uma estatal bem gigante por causa disso. E aí mexeu no bolso de muita gente, tabelou os aluguéis da época. Cara, você cobrava quanto você quisesse, entendeu? O inquilino não tinha muito poder de negociação como tem hoje. Aliás, hoje o dono quase não tem poder nenhum, né? Então os caras da classe média também ficou queimado com ele. A classe rica ficou queimada por causa da estatização, porque pensaram que ia estatizar as próprias empresas deles. A classe média ficou puta, porque os aluguéis agora é tabelado. E ele começou a falar muita borracha. Os militares ficaram putos com ele porque ele foi chupar o pau dos marinheiros, que era a ralé da época dos militares. Ninguém gostava dos marinheiros. Os marinheiros eram os caras que botavam a banca, fazia confusão, fazia protesto, né? Então o general já ficou muito puto quando ele foi num jantar com esses marinheiros. Então o João Goulart, ele procurou sarna pra se coçar. Inclusive, quando o Jânio Quadros renunciou, adivinha onde o João Goulart tava? Na China comunista. Porra, velho. Vai levar mesmo um golpe. E aí o que acontece? Os militares desceram lá de Juiz de Fora com as tropas dele e foram direto pro Rio de Janeiro. Uma coisa que eu tenho que explicar pra vocês sobre o golpe é o seguinte. Os militares não eram unidos. Existiam blocos dentro dos militares. Blocos que divergiam entre si. O bloco dos moderados, né? O Castelo Branco, por exemplo, era dos moderados. E tinha um dos mais radicais, assim, dos mais hardcore. É, tipo o Palpatine, assim, que quer dominar a galáxia, mano. Que é o Costa e Silva. O Palpatine e o cérebro, né? Por aí, entendeu? E dentro dessas mesmas dessas facções ainda tinham outras divergências. Pra ter uma ideia, o João Goulart, ele tinha contato com o Terceiro Exército. Então, numa certa parte do golpe, ele teve o poder de botar pra fuder, entendeu? Colocar o exército dele contra o exército dos caras, joga a cartinha do Super Trufo no meio aí e vão ver quem ganha, manja. Se ele foi bundão ou não, não entra no contexto. Mas ele decidiu não fazer isso pra não gerar uma guerra civil e não ter derramamento de sangue. Então ele desistiu e falou, ah, beleza. E aí os militares tomaram o poder. Vale lembrar também que a gente provavelmente vai se referir aqui bastante como ditadura militar, se fala bastante desse período como ditadura militar, mas o período do regime militar ele não foi originalmente pensado como uma ditadura militar. O golpe militar foi uma coisa que, na verdade, sempre se fez no Brasil. O exército no Brasil ele sempre serviu pra isso. Cagada iminente, governo, os militares vão lá, tomam o governo provisoriamente, até que tudo se resolva, depois quando tudo se resolve, o governo volta pras mãos do povo. Quando vocês falam ditadura militar, vocês já estão tomando partido. Os militares era contra a revolução. contra-revolução. Na verdade, historicamente, nem contra-revolução, nem revolução valem. Pelo menos em termos de contextualizar o termo, nenhum deles funciona. É golpe mesmo. Isso aí é coisa do pessoal esquerda subversivo. Não tem nada a ver com subversivo, cara. Isso aí tem a ver com do Chico Buarque. Isso aí tem a ver com os termos no dicionário, com a etimologia das palavras. A instituição do golpe militar, é errôneo você falar isso, porque é o seguinte, lembra que a gente falou que todo mundo queria a droga do golpe? O Rafael mesmo falou. Então não era só os militares que queriam o golpe, era a classe das indústrias e das empresas que queria o golpe, a classe média queria o golpe, e o povo é um idiota e ia no embalo. Tem uma ideia? Quando teve o golpe, cara, o povo saiu nas ruas comemorando. Ai, vai acabar com a corrupção. Então foi um golpe civil-militar. Isso é tudo terminologia, tá? Então, tipo assim, independente do que se chame, o fato é que aconteceu. Tanto que o golpe militar, ele não teve derramamento de sangue nenhum. Foi só um desfile de tropa. Não teve gente presa, não teve nego batendo em ninguém. Pelo menos nenhum registro sobre isso, nem depoimento sobre isso que eu saiba. Foi mais um desfile de tropas mesmo. O que eu quero dizer é que a gente às vezes fala sobre ditadura militar, mas ela não foi pensada como uma ditadura militar. Ela foi pensada só como que sempre foi feito com o exército. É ir lá, resolver o problema e depois sair. Passou a ser uma ditadura militar depois, né? A partir de 65, que daí foi, não, nós vamos ficar aqui, só vamos sair quando a gente quiser, né? Os militares, como eu falei, eram umas facções, né, que controlavam e se revezavam. Pô, era general pra caralho, né, cara? É ego inflado pra caralho. Então logo tinha que apaziguar um lado, um outro, né? Então eles se revezavam no poder. Por isso que eles tinham as eleições representativas lá, né? As indiretas. O primeiro que entrou nessa brincadeira de militar aí foi o Castelo Branco. Ele era um filho da puta, logicamente, mas ele era um filho da puta gente boa, entendeu? O cara era mais tipo, moderado, tipo Jack Ball, era assim, o cara que corta a mão do colega de trabalho porque é necessário. Isso, pro cara ganhar uma aposentadoria e sustentar a família dele sem precisar trabalhar. Lula lá. Bom, então. Então, Castelo Branco, ele tinha essa ideia mesmo depois de devolver. Só que aí ele gostou de ficar com a bunda na cadeira lá, manja. Aí quando foi pra ele devolver, porque eles tinham colocado uns 120 dias do primeiro ato e tal, aí ele faz o ato 2. Aí depois o 3, o 4, parece filme do Sexta-feira 13, manja. E não queria devolver, não queria sair fora do bagulho. Só que ele não queria a política de endurecimento da ditadura. Ele não queria ser um hardcore. Ele queria ser o cara do deixa disso, a gente é bacana, a gente já manda em tudo aqui, tá tudo certo. E aí houve uma grande pressão dos militares pra chutar a bunda dele fora. E aí ele saiu do poder. E agora uma curiosidade que eu falo sobre o cara. Ele morreu num acidente aéreo muito doido e muito suspeito, manja. Então a gente pode falar que acidentaram ele, entendeu? Os Illuminati. Já tem até um nome pra coisa. A gente pode falar Costa e Silva. Esse caboclo depois foi o próximo presidente. Esse sim era o capeta, velho. Cara, era foda esse cara. Ele que leu em rede nacional a droga do AI-5. Depois que os militares eles pegaram o poder do país, então que eles fizeram os atos institucionais, né? Que foi isso, do 1 até o 4. Consolidar o poder. Isso, pra consolidar o poder. O que eram esses atos? Era simplesmente tirar a galera que tava enchendo o saco, saca? Tinha muito político ali que eles caçaram, prenderam, bombardear um monte de lugar, botar fogo em um monte de instituição, manja. Por exemplo, os grêmios estudantis foi tudo pro saco, manja. Claro, porque cara, qual que é a primeira atitude de um ditador? Eliminar todos aqueles que se opõem a ele, né? Isso, esses atos escrotos aí foi justamente isso, pra consolidar o poder. Pra você ter uma ideia, todo mundo pensa que os caras militares fizeram o golpe tudo junto. Não, cara, teve militar que foi preso também, velho, porque se opôs a um monte de coisa dele, as ideias. Castelo Branco, como eu falei, suicidaram ele, né? Mataram o cara. E aí esse Costa e Silva votou o AI-5. O Alex estava falando sobre essa questão de que os militares eram divididos, né? Não existia um consenso, na verdade, sobre a ditadura, né? Sobre instituir uma ditadura. E se eu não me engano, durante toda a história ali dos presidentes militares, teve sempre uma alternância, né? Tipo, era meio que um joguinho, assim, onde, tipo assim, o Castelo Branco era o mais moderado, que foi, assim, subjugado por um linha dura, aí depois que o linha dura saiu, veio um outro moderado, e assim foi, assim. Esses atos institucionais, assim, antes do AI-5, além deles caçarem esse pessoal, como o Alex falou, eles foram mexendo os pauzinhos pra mudar algumas coisas, assim. Então, do 1 ao 4, foi feito coisas como transformar as eleições pra presidente, depois pra governador e diretas, instituir uma ditadura de verdade, porque até o AI-2 não era ditadura, eliminaram o pluripartidarismo, que é os vários partidos, ficou só dois, né? Ficou só o Arena, que seria o partido dos militares, dos gladiadores. Assim. É o sentimento do Caúda! e o MDB, que seria a oposição, né? O único partido que representaria uma oposição à situação, né? O regime militar. Sobre a questão dos partidos, existe, inclusive nos livros de história, isso é uma coisa que também eu lembrava das aulas de história, de que o MDB era uma oposição chapa branca, né? Ou seja, ela era uma oposição que não era exatamente uma oposição, era só para dizer que tinha uma oposição ali, mas naquelas, né? Tipo o que é hoje, na verdade, né? Com todos os partidos, né? Que não existe oposição. Talvez o PSOL seja uma oposição. Eu discordo, não era o teu nariz. É o seguinte, no comecinho eles achavam que ia ser o partido do Sim, que era o MDB, e do Sim Senhor, que era o Arena, entendeu? Né? E manda quem pode, obedece quem tem juízo. Pra começo de conversa, esses dois tipos de partido, porque é o seguinte, é uma ditadura. Se eles não quisessem que tivesse dois partidos, não ia ter. Eles colocaram isso pra poder mostrar pros gringos que ainda tinha uma certa ideia de democracia no país, que tinha dois países, um que opunha ao governo e um era a favor. Mas na verdade era pra ser os dois Sim Senhor, entendeu? Só que o MDB, timidamente, no comecinho, ele era tímido, né? Não tinha muito poder. Só que ele foi crescendo as asinhas. Tanto que o Arena e o MDB, a maioria do Congresso sempre tinha que ser o Arena. Não podia ser do MDB. E o MDB começou a comer pelas bordas e começou a fazer mudanças e ganhar poder de protesto dentro do Congresso, entendeu? E eu provo isso porque o Congresso foi fechado trocentas vezes durante a ditadura, justamente por causa de oposição do MDB. Teve um senador, deputado, agora não vou lembrar, que ele chegou num discurso dele sugerir que as esposas dos militares parassem de dar pra eles enquanto eles não devolvessem o poder pro Brasil. Mulher Alves, né? Mulherada, para de dar pros seus maridos enquanto eles não derem direito pra gente de volta. Olha que doido, cara. E assim, vocês ainda falam que os caras não tentavam se opor? Ulisses Guimarães, por exemplo, ele encabeçou uma campanha, antipolítica, antipresidente. Enquanto tava rolando a campanha de presidente dos militares, ele fez uma anticampanha por trás pra poder de protesto. Então os caras, sim, eles eram contra a ditadura e sim, tentavam de tudo quanto é jeito fazer uma oposição. Inclusive, o que a gente tem hoje, essa coisa nojenta que a gente tem hoje de imunidade parlamentar, é justamente o que protegia eles na época. Não que impedia eles de ser preso, expulso para outros países, exilado, caralho a quatro, digamos assim, menos sofrido do que uma pessoa comum, entendeu? Durante o governo. Então, sim, eles tinham poder de protesto, sim. Então, eles passaram a ser o partido do não contra o partido do sim, senhor. Entendeu? Já que eles eram tão o partido do não quanto o partido do sim da Arena, por que as primeiras pessoas que foram presas foram o pessoal do PCB, do PCdoB, o pessoal da imprensa? Não foi justamente para garantir que a oposição não seria tão oposição assim, Alex? Positivo. E adivinha onde esses caras foram parar? MDB. Na cadeia? Não, muitos na cadeia ou mortos. Então, por isso que eu falei que no começo eles foram tímidos. Entendeu? Depois que eles foram conseguindo uma certa maioria, Congresso, que eles começaram a jogar as manguinhas, mas sempre teve um neguinho revoltado lá que colava borracha e era preso no outro dia, entendeu? Tem uma ideia? Teve mais de 100 cassações durante um curto período, entendeu? Mas é preciso explicar também que nesse mesmo período aconteceu o famoso milagre econômico. Quando os Estados Unidos começou a injetar dinheiro aqui a dar pau. Então a população não via as coisas acontecendo dessa forma. Quem via era a oposição só. Porque pro povão tava tudo bem, porque tinha comida na mesa, tinha gasolina barata e a seleção tava ganhando a Copa. Um milagre econômico nublou tudo. Ninguém desse pessoal de guerrilha e de oposição, quase ninguém tinha apoio popular. O Marighella era um cara visto como um demônio realmente. Agora estão até músicas nacionais falando do Marighella, mas o Marighella é inimigo público número um do Brasil. Essa discussão sua é totalmente pertinente, Modesto. Paguei um pau pra você. Ai, delícia! Ai, ai, delícia! Ai, delícia! Que os caras faziam, ó, pra frente Brasil, né, salve a seleção, o Brasil tá melhorando, o Brasil tá indo bem pra caramba, tem muito emprego aqui, a dar com pau, as indústrias estão vindo pra cá, mas vamos falar uma coisa real, neste período, o PIB brasileiro aumentou pra 12% ao ano, ou seja, foi bom, entendeu, teve um desenvolvimento num certo período da ditadura, foi excelente, teve milhões de empregos gerados. Teve obras faraônicas, os caras empregavam um monte de gente. Só que é o seguinte, eles fizeram uma coisa que aí foi a cagada, que depois a gente conversa sobre como é que foi finalizada a ditadura. Mas a cagada foi o seguinte, eles pegaram o Brasil com dívida externa absurda pela construção de Brasília e outras merdas que os outros governos fizeram. E com a ditadura, eles começaram a pedir dinheiro de fora para poder patrocinar Transamazônica, as construções de Itaipu, manja, essas grandes construções que eles chamavam de faraônica na época. E também para injetar dinheiro no Brasil. A dívida ficou enorme lá fora. Eu não sei qual presidente que falou a seguinte frase: dívida externa a gente não paga, a gente enrola. E o bagulho ficou muito grande e ninguém percebia. Mas isso vai gerar uma merda no futuro, porque pensa comigo, eu peço emprestado 200 mil reais. Eu sou rico ou sou idiota com uma dívida eterna? Sou idiota com uma dívida eterna. Eu não tenho dinheiro. Os torturadores, para se divertirem, resolveram torturar em conjunto, mandou um dar a mão ao outro para dar choque nos três ao mesmo tempo, principalmente na região da cabeça, na orelha e na língua, porque aí os teus músculos se contraem, a língua se expande e você morde a língua, estraçalha toda a língua, então você mesmo estraçalha a tua língua. Vocês falaram dos atos institucionais, que foi do 1 ao 4 e tal, mas aí teve a leitura ou a incisão do famoso AI-5. O que constituiu esse AI-5? No total, houveram 17 atos institucionais, né? Depois do AI-5 houve ainda vários outros, mas eles não são relevantes. Mas só como curiosidade, pouco a gente sabe. O mais falado é o AI-5, às vezes, de repente as pessoas podem perguntar por quê. Depois de todas as coisas que o Alex falou ali, que o Moreira Alves começou a falar para as mulheres militares não dar para eles e convocou o pessoal para não ir no desfile de 7 de setembro, uma série de coisas assim, claro, com outros fatores, né? E tava começando a influenciar a população mesmo, então, principalmente com os estudantes, né? Começaram a protestar e os militares começaram a meio que perder o controle da coisa. Então o AI-5, ele foi o ato institucional que realmente fez com que a ditadura se tornasse uma ditadura no sentido de eu mando e vocês calam, eu posso fazer o que quiser. O ato institucional número 5, ele simplesmente dava poderes pro presidente fazer o que quisesse, fechar o Congresso, Câmara de Vereadores, e só abrir quando ele precisasse. Ele podia caçar quem ele quisesse, com a justificativa que ele quisesse, do jeito que ele quisesse. Então ele dava praticamente poderes absolutos. Censurar qualquer manifestação cultural que fosse de acordo ou não. Teve a lei de imprensa também antes disso, mas censurar qualquer coisa relacionada à imprensa. Enfim, o AI-5 deu para o presidente poderes absolutos para mandar, desmandar e mijar em cima de quem quisesse. Kill him. Kill him now. Do it. Foi a partir desse AI-5 que começou então toda essa manifestação da ditadura propriamente dita mesmo, né? Que hoje a gente vê muita coisa falando sobre restrição da ditadura na música, no teatro, até em histórias em quadrinhos que eram publicadas, né? Aí nós entramos no que a gente chama de Anos de Chumbo, né? Que foi a época, começou, né? Não, na verdade, Anos de Chumbo é o governo Médici, né, Alex? Costa Silva mesmo já é os Anos de Chumbo, porque o AI-5 é dele. Mas é o seguinte, não é, ô Zenon, pra ficar bem claro aqui, o AI-5, ele não foi por causa dele que gerou protestos, que teve luta armada aqui no Brasil, que teve aquela zona toda que você vê nos documentários soltos por aí. Não, cara, desde o começo o pessoal protestava, os estudantes protestavam, a igreja protestava, a igreja teve um grande papel nessa brincadeira toda, o Congresso fazia aquele protesto, como a gente falou, a imprensa, principalmente aquela imprensa de folhetim, zoava pra caramba com o governo, a cultura lá, a música, e os sindicalistas. Tanto que no ABC eles começaram a fazer greves, e greves, aquelas greves geral, manja. Mas vamos dar nome aos bois. No movimento estudantil, Zé Dirceu, Zé Serra, Fernando Henrique Cardoso, José Genuíno, só gente boa. Dilma Rousseff, Gabeira, e aí vamos lá pro movimento cultural. Caetano, Gil, Chico Buarque. O Chico Buarque já tava fora do Brasil, porque a família dele tinha grana, quando começou a fechar, ele vazou. Gil foi exilado, Chico Buarque ralou peito. Caetano Veloso foi exilado. Inclusive, foi nessa época que o Zé Dirceu ele teve que se refugiar em Cuba, não foi? Eu lembro do Zé Serra no Chile, do Fernando Henrique no Chile. Porque tem até uma conversa de que o Dirceu ele era meio que até um agente duplo, assim, de Cuba, pra saber como é que tava rolando as coisas no Brasil, entre Brasil e Cuba, entendeu? Bom, sei o que eu sei é que ele tem a ver com o PCC, mas aí eu não posso provar. Roda moinho, roda peão, o tempo rodou num instante. Ao ser presa em 71, no meu apartamento, no bairro do Flamengo, no Rio de Janeiro, conheci um tipo de tortura, que foi a geladeira. Eram as celas criadas pela maldade humana. As celas eram celas totalmente pretas, de eucatex. Essas celas, a gente ficava emparedada, não podia deitar, porque a cela cabia você em pé, você despida ali, você podia deitar. sentar ou levantar. E eu fui perdendo a noção do tempo que eu fiquei nessa geladeira. Ela tinha um ar muito gelado, provavelmente um sistema de ar-condicionado, onde você começava a despelar a boca e a sentir uma sensação de perda de líquido. Não tinha nem água, nem comida durante todos os dias que eu fiquei na geladeira. Tinha um interrogatório que a gente tinha que sair dessa cela toda preta, desse emparedamento, a gente ia para uma sala toda branca. Isso parece um delírio, né? Mas é verdade. Nós íamos para uma cela toda branca, com holofotes em cima, com a luz muito intensa, onde uma pessoa me interrogava, ele ficava atrás de mim, fazia perguntas e dizia mentira e dava telefone nos ouvidos, né? E realmente a gente via estrelas naquele momento. Havia sempre um torturador bonzinho e um mauzinho, né? O bonzinho é aquele que chegava mais, falava para você. E eu pedi para ele, me mate, que eu não quero, eu não consigo mais viver, eu não quero viver. E ele me olhou, né, e disse assim, eu lhe mato se eu quiser e quando eu quiser. Sinto no meu corpo a dor que angustia, a lei ao meu redor. O que eu queria concluir é o seguinte, esses movimentos eles começaram a crescer demais, então o ato constitucional número 5, ele serviu para quê? Mano, foda-se, calem as suas bocas que eu vou matar todo mundo, é isso, quem manda sou eu, meu pau é maior do que vocês. Uma frase famosa da época é o seguinte, esses terroristas vão acabar quando eu matar todo mundo, quando morrer todo mundo acaba essa zona toda. A partir do AI-5 começou a ficar mais pesado o lance dos protestos, entendeu? A luta armada, os caras meter bala, explodir cinema, roubar banco, caralho a quatro. É que daí entra a escalada, né? Então a gente entra obrigatoriamente, fatalmente, aliás, nos chamados anos de chumbo, depois do AI-5, onde a repressão era muito grande. Então houve a escalada. Como a repressão era muito grande, a resposta... A repressão passou a ser muito grande também. E aí é que se começou, por exemplo, aquelas coisas que se falam que é ex-companheiro dos assaltos a bancos para financiar lutas armadas. Não que não tivesse antes, mas é que daí a coisa começou com a reação mais direta. Então tipo assim, então eles estão querendo foder com a gente, então a gente vai para cima deles, né? Mas é uma coisa natural. Eu não sei se foi no Batman que eu li isso aí, mas é o seguinte. É no Batman. Num cenário de uma cidade normal. Os policiais começam a ter 38, os bandidos vão ter automática. Aí aparece um super-herói no bagaço, vai ter um super-vilão. Então é a lei que equivale, cara. Quanto mais eles apertavam, mais o bicho pegava, entendeu? Mas aí durante esses anos de chumbo, quais que eram as formas de repressão quanto a essas manifestações aí? Formas de repressão? É muito simples. Você mata o cara, prende e tortura. Não necessariamente porrada. Nessa ordem. Enquanto isso, a guerrilha era uma conversa. Quando tentaram levar isso, a luta armada, pro interior, os caras não tinham o menor treinamento. Era tudo playboyzado aqui de São Paulo, e depois veio correr aqui pro Paraná, que não sabia exatamente o que fazer com uma arma. Aí o pessoal do interior, eles queriam mobilizar o pessoal do campo pra entrar na luta. Os caras não sabiam nem segurar um falo. Eles eram motivo de chacota, cara. É sério, o pessoal do guerrilha era motivo de vergonha, de chacota. O pessoal do interior tirava sarro dos caras. Porque foi uma luta totalmente despreparada. Foi uma ilusão de adolescente que tava lá fazendo, cara. Aí eles aprenderam a segurar o pau, então. Pau, não pau. Pau. Primeiramente, você tem que saber a posição. Tem que flexionar ligeiramente a perna esquerda, somente assim. Assim? Isso mesmo. Agora vamos ver a posição das mãos. Pra deixar bem claro aqui, esses protestos que tinha, essa luta armada, esses estudantes, pessoalzinho assim que lutava contra a ditadura, eles não queriam instituir a democracia. Para, isso é ilusão. Eles não queriam fosse instituir a democracia no Brasil. Eles queriam que instituísse o comunismo. Muita gente pensa que os caras eram herói da democracia. Tudo bem, até gerou alguma coisa de democracia por causa deles. Mas a ideia inicial era instituir a ditadura comunismo. Estava contra a ditadura capitalista. Que eles queriam uma ditadura comunista, sacou? É, no fim das contas, tomei teu tomato, né? É bom brigar por uma causa justa. Mas a época dava medo. Então a gente teve essa parte da história conhecida como Anos de Chumbo. Como é que resultou então de toda essa força contra a ditadura? Teve algum resultado positivo? Porque hoje a gente não vive mais a ditadura, né? Então como é que caiu toda essa força? O governo ele começou a pedir muito, muito dinheiro lá pra fora. E a dívida externa cada vez aumentando. A dívida interna também, porque os caras foram muito inteligentes. Lembrando que as indústrias, as empresas, patrocinou a ditadura, né? Patrocinou o golpe. Então o que acontece? Os militares teve que pagar esse patrocínio para dar o golpe. Então o que eles fizeram? pagaram a tecnologia para os caras comprar máquina, para comprar um monte de coisa, para quê? Para eles serem as grandes empreiteiras nas obras faraônicas, entendeu? Então as grandes empreiteiras formadas nessa época foram pagas inteiramente pela ditadura, montou barracão, montou maquinário, montou tudo para os caras fazerem essas obras faraônicas. E o repasse do dinheiro começou a ficar muito complicado. Por quê? Porque deu a crise do petróleo, de 73, se eu não me engano. Nessa crise do petróleo, o petróleo aumentou 400% de uma vez só. 400%, e o Brasil, ele vivia de petróleo. Tudo ali era gerado por petróleo. Toda a energia do país era praticamente feita por petróleo. Então, isso encareceu muito. Aí o quê? Gerou uma inflação enorme no Brasil. Gerando inflação, a maioria aqui tudo pivete não lembra o que é inflação. Inflação é o seguinte: você recebe o salário hoje, amanhã o seu salário já não vale nada se você não gastou ele hoje. Você recebe 50 reais hoje e um quilo de feijão custa 10 reais hoje, amanhã o quilo do feijão está custando 25 reais, entendeu? Isso sim, é inflação. Sim, as pessoas faziam compra para meses no supermercado. Isso. E nessa época aconteceu uma coisa muito complicada, que é o quê? É uma inflação estagnada, ou seja, o emprego começou a diminuir e a inflação subir. Ou seja, o pessoal não tinha dinheiro e a inflação no talo. E aí, a galera já não tinha como eles esconderem mais que tava dando bosta no Brasil. Não adiantava mais censurar, saca? Ó, não conta no jornal que a gente tá em crise. Meu, tá todo mundo vendo, tá faltando frango em casa, velho. Tá faltando carne. Os caras não conseguem fazer churrasco. Então o bagulho começou a ficar com muita crise. E aí, as indústrias começaram a entrar em crise. O povo começou a passar fome. A classe média começou a descer pra classe pobre, saca? E aí, ou seja, começou a ruir toda a sociedade. E aí, foi nada mais natural do que os militares vendo que a bosta estava acontecendo falar: porra, velho, entrega essa merda, os caras que se viram pra arrumar, vamos sair fora. E é isso que foi, praticamente foi isso o fim da ditadura. Ditadura militar só acabou porque os militares quiseram. Porque eles se fuderam e pensaram: então a pica não é mais minha, porque é das pira, largaram a pica pro povo. Fizeram a anistia pra tirar o rabo deles da reta também. A anistia parece uma coisa de bonzinho. Ah, trouxe de volta o Gabeira, trouxe de volta o Brizola. Mas a anistia não foi pra isso, foi pra tirar o rabo deles da reta pra responder pelo que eles fizeram sobre com tortura. Vale comentar também um efeito colateral da abertura política, que foi a ascensão do tráfico de drogas no Brasil, né? Inclusive com a criação do Comando Vermelho e tal, foram tudo coisas propiciadas. O tráfico, principalmente de cocaína, que não entrava aqui, ou pelo menos não de forma que pudesse criar um mercado, vamos dizer assim, antes da ditadura, com o fim da ditadura ele entrou bem fácil, né? E daí a gente teve uma explosão assim no tráfico de drogas, e no tráfico de drogas principalmente entre as favelas e tal, né? Então, boa parte do que a gente conhece hoje do tema de tráfico de drogas envolvendo favelas, envolvendo crime organizado, tem muito do explodir ali na abertura política. A queda da ditadura também aconteceu no momento em que as ditaduras não eram bem vistas pelos blocos ocidentais no mundo. Como o cenário mundial permitia ditador na época de Getúlio Vargas, o cenário mundial não permitiu uma ditadura militar nos moldes da brasileira. Então, tanto é que o John Carter na época ele deixou de apoiar o Brasil, né? O John Carter? Não, o John Carter de Marte deixou de apoiar o Brasil, né? Mas eu não vou conversar com você porque você é burro. Uma das consequências da abertura política, vocês devem saber porque vocês assistem a Volta e Meia, foi o sistema bolo de televisão, ou sistema brasileiro de televisão, de tanto o Silvio Santos puxar o saco dos militares, eles liberaram a concessão para o senhor Sênior Abravanel, desde que ele fizesse uma toquinha para os militares, que era a divulgação das coisas militares, e usar o pão e o circo. O Silvio Santos era o cara que entretinha o Brasil por 12 horas no domingo. Ninguém pensava em mais nada a não ser Silvio Santos entretenimento. E outra coisa também que os militares liberaram, pão e circo do povão, foi as porno chanchadas. Eu imagino primeiro que eles deviam gostar de uma bela de uma sacanagem, mas é sério. A Embrafilme investia também em filme de sacanagem justamente por isso. O povão queria o quê? Mulher pelada e programa no auditório. E eles usavam a TV pra esse tipo de coisa, o futebol pra esse tipo de coisa. O Silvio Santos, quem é um pouco mais velho como eu, vai lembrar que tinha nos domingos a Semana do Presidente. E aí ficava falando a cobertura do que o presidente tinha feito. Ficava sempre babando o ovo dos militares. Eles foram muito espertos usando meios de entretenimento pra estender suas garras e deixar o povão alienado do que estava acontecendo. Mas o Silvio Santos é foda, rapaz. Essa gincana é a gincana inventada no Japão. Chute na cara. Vai, chuta a cara. Olha só. Chuta a cara dele. Chuta a barriga dele. Chuta o pinto dele. Chuta o pinto dele. Chuta o pinto dele. Aí caiu. E hoje em dia descobriram, não militares, mas descobriram que dá pra juntar as duas coisas, né? O programa de auditório, sexo e entretenimento numa coisa só, né? Já dizia o Miele, né? Quando fazia o Tutti Frutti. Qual era a tática desse? Me pegavam, me levavam, torturava, levava um dia pro outro, me torturava, torturava, não deixava preso, deixava um dia pro outro, torturava, torturava, depois soltava. Eu sabia que eu era seguido dia e noite, mas nós demos muito trabalho pra eles. A gente deu um espaço a moleque muito bom neles. Não sei se vocês já encontraram umas pessoas mais idosas, assim, que... Idosas do cacete, né? Um pouco mais velha que eu, né? Não, mais não, nunca mais encontramos, de... cara. Nunca encontramos. É, se você conversar com eles sobre a ditadura militar, eles vão falar que foi o melhor período do Brasil. Meu e pai, não existiu pai? Coisa melhor do que isso. Meu pai falava isso. Isso até hoje, cara. Por que isso? Porque, ó, teve um período... que realmente a economia foi muito fodona. Tinha emprego pra todo mundo. Por que tinha emprego pra todo mundo? Porque as empresas vieram de fora e não tinha mão de obra qualificada. Então eles pegavam qualquer zebuceta que tinha uma carteira de motorista, por exemplo, sacou? Então, gerou bastante emprego, gerou uma economia muito boa. Como eu falei, o PIB aumentou pra 12%, mas era uma economia frágil. E aliado ao que o Modesto acabou de falar, tinha uma propaganda muito foda de lavagem cerebral na época. O cara explodiu uma bomba, os militares mesmo explodiu uma bomba e botava a culpa no comunismo. Tem um episódio que aconteceu no Rio de Janeiro, que eu não vou nem lembrar que, como é que era o nome. Primeiro de maio. Era a festa de primeiro de maio do dia do trabalho do Chico Buarque. O que os militares planejaram? Planejaram explodir o gasoduto lá, o gasoduto do Rio de Janeiro no horário de pico. Os carros tá todo mundo voltando do trabalho. Pra quê? Pra falar pra todo mundo que os comunistas estavam fodendo com tudo e eles que explodiram tudo e pra restituir mais poderes pra eles. Ia dar certo, mas um capitão lá, que eu não tenho a mínima ideia do nome do cara, bateu uma crise de consciência nele, ele denunciou o barato e não ocorreu esse atentado. E como recompensa por esse grande feito de proteger aqueles inocentes que iam morrer da explosão, os caras consideraram ele louco e internaram ele. Eu sou louco? Não, eu sou louco. Eu tô louco? Não, eu não tô louco. Eu não tô louco. Essa propaganda que eles faziam, eles usavam, fazia lavagem cerebral. Então é natural, o pessoal que ganhou dinheiro nessa época, acha que foi maravilhoso. Foi maravilhoso? Cara, não sei dizer porque eu vivi pouco. Quando eu nasci, a ditadura brandou. Eu nasci em 78, foi quando a ditadura começou a abrir as pernas, né? Começou a ser mais boazinha, começou a ter mais abertura, mais liberdade, a partir de 78, foi o ano que eu nasci. Então eu não tenho a mínima ideia como é que era lá. Mas se você conversar com uma pessoa daquela época, ele vai falar que a ditadura é melhor e sonha com a ditadura sendo estabelecida novamente no Brasil pra poder acabar com essa ação, acabar com essa criminalidade. Ditadura só não foi boa pra quem levou a cavaçada de pau da galera, né? O meu pai é um que fala isso até hoje. Ele, por exemplo, fala que ele nunca teve problema com os militares. Saber, meu pai foi o mais seguidor do establishment da época que existia, né? Trabalhava e ia pra casa, trabalhava fim de semana, ia pro boteco beber, era isso, né? As pessoas em geral que falam que a ditadura foi ruim são aquelas pessoas que elas foram restritas nesse meio que a gente tava falando, né? De cultura, de entretenimento e tal. Pro proletariado normal, não teve lá suas diferenças ou não? No dia a dia, assim, vamos dizer. Eles aumentavam os salários dos trabalhadores, mas a inflação tava lá no teto, cara. Então, proporcionalmente falando, durante os 20 e poucos anos da ditadura, o trabalhador antes de 64 ganhava muito mais que o trabalhador durante a ditadura, entendeu? O salário deles diminuíram. Então, o proletariado, se não fosse ruim para eles também, pro proletariado, trabalhadores, eles não faziam aquelas paradas de greve dos movimentos sindicais que tem também, lá em Santo André, em Osasco, saca? Que paravam as fábricas, faziam aquela greve geral. O Lula é dessa época, manja, ele surgiu nessa época com os movimentos sindicais. Não tava legal pra ninguém. O povão só sofria lavagem cerebral, mas sentia no bolso que o negócio não tava legal. Se tem uma coisa que os torturadores tinham razão, era dizer que marca de tortura não passa. Não passa, nem a marca física, mas a de dentro, não passa. A gente tá chegando no fim aí do nosso papo, mas ainda tem uma parte interessante aqui também, que são as curiosidades, as informações que a gente vai sabendo agora, depois de tantos anos que se passaram. Uma das histórias, super interessante é foda, porque tem muita coisa de violência, tem muita coisa de tortura aí, essas histórias, mas, por exemplo, nossa querida e amada presidente Salve Salve, conta que ela sofreu tortura pela frente do marido dela na época, que ela tomou um choque, mas dela tomou porrada na frente dela pra ver se tava alguma coisa. É, aqui em Curitiba, muita gente que saiu de São Paulo veio pra Curitiba, e aqui rolou muita repressão. muita repressão aqui em Curitiba. Eu mostrei até pro Rafael quando eu tava aqui, eu falei que era o prédio do DOI-COD aqui em Curitiba, que em São Paulo eram tratadas a porrada pra dizer onde é que tava. Um professor meu que tentou fazer uma cobertura quando teve uma reunião de estudantes aqui no interior do Paraná, no norte, perto do Curitiba, ele furou um bloqueio do exército, que o exército não deixou ninguém chegar perto, que eles iam prender todos os estudantes do jeito deles. O professor conseguiu fugir disso, conseguiu registrar, fotografar a ação da polícia. Quando ele chegou em Curitiba, quem chamou o exército para prender o meu professor foi o editor-chefe dele, que disse que se ele publicasse o jornal seria fechado pela ditadura, e falou que ele era um jornalista subversivo. Esse meu professor é um jornalista hoje bem respeitado, bem renomado, que no Paraná, chamado Walter Schmidt. E o cara foi preso porque o editor-chefe dele chamou o exército porque ele era um repórter subversivo. É, pergunta pro teu professor se ele tem saudade da ditadura. Olha o que fizeram comigo. É isso, de sangue aí, senhor, está todo ralado. Machucado. Olha, eu vou processar esse povo. Então, mas aí que tá. Quem tem saudade aqui não sabe dessas histórias, cara. Pô, tem N livros que falam a respeito. O Chico Buarque é um cara que veladamente conseguia colocar essas coisas, como naquela música que eu acho brilhante, que é Cálice. Você pode interpretar tanto quanto aquele copinho de tomar vinho, como Calar, ser censurado. Sim. Chame o Ladrão, cara, é uma música que também tem muito a ver, porque ele não podia mais confiar na polícia, que estava chegando pra pegar ele, não era ladrão. Ele chama o ladrão pra defender ele da polícia, sabe? E N outras músicas que você pode ter, coisas tão veladas quanto Cálice, coisas tão abertas quanto aquela do A Coisa Aqui Tá Feia. Sim, essa do Cálice é velada, mas ao mesmo tempo você para pra ouvir nesse, pensando nesse contexto, faz todo sentido, né? Que ele fala, pai, afaste de mim esse cálice, que nem você disse que pode ser o cálice, seria uma referência a Jesus, falando a frase de Jesus, mas também ao cálice de ficar calado, né? Sabe que a igreja também abrigava os guerrilheiros, aquela coisa dentro da igreja, escondia, então eles faziam um processo bacana, né? Uma das frases era, Jesus era um preso político, tá? Ele foi crucificado justamente por ser um revoltoso. Você acha que eu vou defender a ditadura nessas condições? É legal também ressaltar o lance da tortura. Tem um documentário que eu assisti há muito tempo atrás, a mulher estava descrevendo o seguinte. Ela foi presa de ponta cabeça, né? E o pessoal começava a dar choque nos dedos do pé dela. E depois começou a dar choque na vagina. E depois de espancar a menina e deixá-la toda quebrada, que ela não sabia nem para o rumo que ela ia, os caras estupraram ela. Depois levaram ela numa salinha e começaram a descrever com detalhes o que ia fazer com a filha de 4 meses dela, que ia quebrar todos os ossinhos do corpo da menininha, que ia arrancar os dentes da menininha, que ia afogar a menininha, mas não ia matar não, que ia criar um monstrinho e ia devolver pra mãe criar, pra ela lembrar que isso é as consequências de tentar ser uma comunista, entendeu? Então o terror da tortura era mais psicológico que físico. Por quê? Os caras foram treinados pela CIA, isso é fato. Os Estados Unidos mandou um grande contingente de treinadores para poder treinar como fazer esse terror psicológico dos guerrilheiros. Você vê nos filmes o cara sendo torturado, ele não fala, né? Cara, tortura, põe a sua cabeça, velho. Começou a tortura, você vai falar tudo que você tá... Não tem como esconder. E a cicatriz vai ficar pro resto da vida, cara. Ninguém supera uma tortura, cara. Não dá, cara. É humilhante demais, velho. A nossa presidente passou por isso, gente. Exatamente essa descrição que o Alex fez é muito parecido com o que rolou com a Dilma. Só que uma coisa que eu acho legal dela é que ela nunca escondeu isso. Quando até no Congresso, quando ela era chefe da Casa Civil, chamaram ela, falaram que ela tinha entregue os companheiros, que lealdade ela tinha. Ela falou, se você tivesse passado pelo que eu passei, você entregava até a sua mãe. Cara, isso foi foda, cara. Não é qualquer um que admite na frente de todo mundo, cara. Isso é uma das coisas que eu dou valor pra Dilma. Tem muita coisa que ela faz e merda, eu sei disso e tal. Tudo bem, não santifica. O Zé Dirceu passou por isso e não é santo por causa disso. Mas, assim, sabe, tem que ter muito peito e coragem de falar, eu passei por isso, eu superei e hoje eu tô melhor. Porque é muito raro. Você vê muitas pessoas que passaram por tortura, hoje estão aí encostadas meio loucas, cara. Porque deixa louco. Uma operação chamada Operação Condor. O que que era? Então era formada pelo Uruguai, Argentina, e o Brasil ele encabeçava isso, e muita gente defende que o Brasil era o líder dessa brincadeira. Nessa Operação Condor, 85 mil mortos, 250 mil torturados, presos, o cacete A4. Então, cara, a ditadura não foi só no Brasil, deixando isso bem claro. A ditadura, ela conversava com as outras ditaduras. Então morreu gente pra caralho. Eu até acho, tudo bem, morrer é uma bosta, perder família é uma merda, mas até que morreu pouco aqui no Brasil, cara. Morreu o quê? Um pouco mais de 1000 pessoas, provadas pelo menos, né? E se você vê pela América Latina, 85 mil mortos, cara, é muita gente. É, né? Literalmente Operação Condor, né? A Jovem Guarda surgiu em 65, né? Ela foi, na verdade, um golpe publicitário, né? Que era um programa de TV apresentado pelo Roberto Carlos, pelo Erasmo Carlos e pela Wanderleia. Nessa época, né, mais ou menos nessa época, tinha também todo aquele movimento da MPB, dos festivais, que entrava o Chico Buarque e outros, né, Geraldo Vandré e outros que criticavam, de forma velada ou não, o sistema, né. E eles criticavam muito a Jovem Guarda por ser música alienada, vendido, porque distraía os jovens das discussões políticas da época. Então acho interessante isso como curiosidade. Só que mesmo na Jovem Guarda tinha muita coisa velada ali, muita coisa que o pessoal chamaria de música de protesto. Mesmo que não fosse aquela coisa da MPB engajada com o Geraldo Vandré, na Jovem Guarda também tinha as suas tacadas. Roberto Carlos sempre foi um cara que foi apoiado, mal e mal apoiado pela ditadura, assim. Nunca tiveram uma repressão pesada com ele como tiveram com Chico Buarque, mas ele também deu essa patada com debaixo dos caras por causa de seus cabelos e outras músicas que ele deixava mais ou menos específico, mas deixava meio claro que o lado dele não era bem esse. Ele não tava fazendo música só para entretenimento, ele sabia o que estava acontecendo. Então, como curiosidade, eu tive aí em Curitiba, na Gibicon, né? Uma das homenagens da Gibicon era da Graph Parker, era uma editora de Curitiba que fez parte da história, né, dos quadrinhos brasileiros. Mas o interessante é que teve uma palestra que era a Graph Parker Ditadura. E a palestra foi bem surpreendente, porque além de falar várias coisas interessantes sobre o contexto do surgimento da Graph Parker e tal, a gente teve um depoimento depois no fim, na hora de fazer as perguntas, de uma mulher que trabalhou na Graph Parker, que ela revelou, vamos dizer assim, que a Graph Parker abrigava, entre aspas, não de forma política, mas abrigava muitos profissionais acadêmicos da época que, por conta da ditadura, por terem sido ou serem de movimento revolucionário e tal, anti-governo no caso, eles eram proibidos de atuar na sua área, né? Então, por exemplo, sociólogos não podiam atuar com sociólogos, e ela era uma socióloga. E ela falou que a Graph Parker colhia esses caras. Eles não tinham o preconceito de não, eu não vou te dar emprego. Então no Paraná, a Graph Parker era a única que dava emprego pra esse pessoal, porque todas as outras áreas fechavam as portas. Então tá aí uma curiosidade bem interessante dos quadrinhos, ajudando o pessoal que tava sendo impedido de atuar nas suas áreas. A Graph Parker contribuiu pra levar eles de volta pro mercado de trabalho, né? Isso é bem, bem legal. Uma coisa que foi consequência da libertação política foi a libertação de costumes também. Quando acabou a ditadura, quando 85, quando teve todo aquele movimento das diretas já, uma coisa que começou e veio trabalhando, que você pode até aplaudir, porque quem fez um grande alarde sobre democracia foi o seu Corinthians, nos idos de 82, com Sócrates, Casagrande, Zé. Vai, Corinthians! Em 84 foi tentado o movimento de diretas já, não deu certo. Então, o Mestre foi eleito, depois teve a abertura com os outros também. E quando teve abertura, aconteceu uma correria pela putaria. A galera começou a confundir liberdade com libertinagem. A TV era putaria uma em cima da outra. A galera vai lembrar com carinho da época de Pantanal. Eu adorava essa época, velho. Oh. No discão da Tieta, tinha, pagava peitinho, cara. Ficava lá assim, na loja numa boa. E eram os peitos da Isadora Ribeiro, não era qualquer peito. Isso. E tinha umas putarias chapadas na novela, hein, cara. Na verdade, foi uma delícia. Cara, não faltou punheteiro nessa época. Caríssima, passando na TV. Todas as atrizes pagavam peitinho na televisão, cara. E todo tinha documento especial televisão, verdade, na Manchete. Na Manchete era uma TV da putaria, assim. E a Manchete só foi possível depois que a ditadura realmente abriu, né, cara? Coquetel do Miele, lembra? Sim. A menina pagava peitinho. A molecada de hoje não vai nem acreditar que... não vai entender o que era isso pra gente quando passava a partir da 1 da manhã na Manchete, na segunda-feira, o Cinemania 2 mais forte ainda, que era um programa de cinema, mas que no final tinha sempre uma crítica sobre os lançamentos pornô da semana, e mostravam sexo explícito dos filmes de pornô, e a molecada preparava o seu videocassete pra gravar e depois usar aquilo o resto da semana. Mas, cara, parecia a cena explícita ou isso aí é a sua memória afetiva falando? Nada, era explícito, era o pau entrando mesmo, bicho. Pau torando, literalmente. Cara, eu lembro da crítica do filme Edward Penishand, que era na época do Edward Mão de Tesoura. E tinha duas, uma em cima da outra, e o cara com os dois braços cheios das gurias. Em TV aberta. aberta aí. Cara, isso foi um auge da molecada humanista, cara. E as cenas de novela, cara, 6 da tarde, novela das 6 ou 7. Cara, eu lembro da Patrícia Pilar, cara. O cara comendo a mina no chuveiro, manja. Era normal. Tem uma novela das 6, eu não vou lembrar o nome agora, que tinha a Patrícia Pilar, cara. Mostrou as pendeleiras dela 6 da tarde. Pois é, o Areva pendendo pra putaria até no tema de ditadura militar. É, mas a ditadura militar tem tudo a ver com putaria. É tudo? A ditadura pra mim foi uma sogra. Sogra bem autoritária, sabe? Porra, que... Que comparação. O que me fez resistir não foi amor, foi ódio. Então era aquela coisa de sobreviver, resistir e sobreviver pra fazer eles pagar. Pois bem, então, meus queridos ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse nosso tema histórico, um pouquinho mais sério do que o normal, mas muito instrutivo, espero que tenha sido para vocês também. E a gente vai voltar a falar sobre isso mais pra frente, talvez com uma temática diferente. Até o próximo podcast. Whatever! É isso aí, cambada. Estamos aqui para a leitura de comentários. Eu, o Freud, vocês não se livraram de mim ainda. O senhor Zenon, completamente chapado. E o senhor Marcelo Soares. E aí, pessoal? Estamos com a leitura de comentários atrasada, né? Temos 2 podcasts pra ler. Vamos para o de futebol. Podcast. Não, antes, peraí. Antes da gente ir pro de futebol. Tá chapado mesmo, vai. deixa eu só fazer um adendo aqui. A gente acabou de gravar, de publicar um podcast sobre o Tokusatsu, né? E o Romenick falou que ele era o maior fã de Black Kamen Rider. Ele falou assim: não, eu sei até o modelo da moto. E aí quando eu perguntei se ele sabia, não sabia porra nenhuma. Aí depois no e-mail, ele mandou assim que as motos do Black Kamen Rider são uma Suzuki RA-150 e uma RH-250. Porra, Black Kamen Rider, tu vai salvar o mundo com moto de motoboy, velho? Que merda, né? Tu tá de sacanagem. Cara, comigo. Se ele vai salvar o mundo, eu não sei, mas que ele vai destruir uma porrada de retrovisor, ele vai. Tá de sacanagem, que tu vai explodir o monstro pra entregar uma pizza, velho, com 150. Cada país tem um herói que tem, né, Japão? É, esse é o herói do Romenick. Então vamos lá, vamos já que você tá chapado aí, quais são os seus comentários aí do podcast de futebol, vai. Ai, podcast de futebol, muito bem. Tem um comentário aqui do Sexton, que ele fala assim, comentário do Neto depois do jogador chutar a bola pra fora. Esse cidadão tinha de levar uma surra de gato morto até o gato miar. Muito bom. E o outro comersário, né, do Marcos. Meu Deus. É do Márcio Gomiero, que ele diz assim, foi até que legalzinho esse podcast, levando em conta que cago para futebol. Mas muita gente elogiou o podcast mesmo, dizendo, ah, não gosto de futebol, mas ficou legal e tal. É, só que muita gente foi contra também, e foi contra o próximo que a gente vai falar, então eu tenho um comentário a tecer sobre isso, mas é no futuro. O Baltazar fala assim, só sei de futebol por causa do International Superstar Soccer Deluxe, com o grande Alejo. Cara, Alejo é lenda. Eu te digo mais. Se quiser transformar o juiz em cachorro, é cima, cima, baixo, baixo, trás, frente, BPA. Eu lembro disso, cara. Foi o juiz do cachorro. Que sacanagem, né? Por hoje é só. Ah, vai lá, Marcelo. Eu tenho um comentário sucinto do sucinto, que ele falou, né? É que vocês conseguem fazer um podcast bom com um assunto de merda. Parabéns. Obrigado, né? Eu também concordo com um assunto de merda, mas o podcast pelo menos é como bom. Mas sim, uma paixão nacional, assunto de merda. Agora. Pessoal, não falo nada. Tem um outro comentário aqui do One Master. Ele colocou que já foi muito fanático pro futebol, de assistir rodada dupla, escutar jogo no rádio, acompanhar todos os jornais esportivos e tal. Por isso, me surpreendo com o tanto que eu cago pra futebol hoje em dia. Simplesmente não me importa nem um pouco. É porque as pessoas crescem, né? Algumas pessoas não crescem, outras crescem, outras... E aí, deixa pra lá. Vai saber o time dele também, né? Pra se desiludir desse jeito. Deve ser o Palmeiras, sei lá. O que aconteceu com o Marcelo, né? Ele era São Paulo. Quando ele descobriu que São Paulo era time de viado, ele fingiu que não tinha mais time. Não, cara, isso que você sai da fase infantil, vira uma fase adulta, começa a ver que tem coisas melhores na vida, e deixa eu falar. Vai, senhor arrogante, parabéns. E tem um último comentário que é do Álvaro Ferreira, que ele colocou que faltou falar do Osmar Santos, o maior narrador da história, né? Pimba na gorduchinha, concordo, momento que esquecemos. Pisamos na bola nesse, tinha que ter falado dele, sim. Pra futebol fechou a conta. Então vamos lá, Gordinho do Mal falou aqui que também não é torcedor de futebol, mas vai dar uma chance pro podcast, aí tem que lembrar. Só aí, respondendo a ele, o Erickson falou uma coisa aqui interessante, ele falou assim, só mais uma coisa, será coincidência o cast ter 90 minutos mais prorrogação? Caraca, o cara se ligou que o podcast tinha 93 minutos e já achou que era os acréscimos do jogo. Foi tudo programado, viu? Não é, sabe. Pois é. Todo mundo sabe que no Areva tudo é programado. Isso. Pra acontecer os mínimos detalhes. Nosso fiel ouvinte, Stuart, caiu na besteira de falar uma piadinha escrota que não merece. Hein? Mandou aquele velho que time é teu, mas aí o Vadez falou, tu irmã futebol clube. Porra, Stuart, tu deu mole, hein, cara. Pediu pra se fuder dessa vez, né, cara. E aí no outro comentário dele, entre outras coisas, ele lembrou uma outra coisa que a gente esqueceu de falar, né, da revista Placar, a falecida revista Placar, fez muito sucesso. E aí o pessoal tava comentando aqui sobre a Placar e tal, elogiando a Placar, realmente era legal. O pessoal elogiando o Luiz Garavella, elogiando a garota Placar. Isso daí, realmente também esquecemos isso aí. E o Álvaro Ferreira, um outro comentário do Álvaro Ferreira. Ele disse, ó, vou fazer uma música só com frases dos podcasts. A primeira tá aí. Imagina a torcida. Eu também abraço puta. Oh, Aurora. Aurora. comentário da semana esse daí. Pra fechar aqui, ó, teve o Rave colocou 500 frases bizarras do Neto, né? Mandou um link de uma versão com o Datena também falando bizarrices, muito bom. E o Romenick ficou bolado aí. Caralho, eu não comi o comissário, bicho. Não acredito na sua palavra, não. Conhecendo você, eu acho que se você não comeu, você deve ter tentado, pelo menos. Você lembra, Freud, naquele dia que a gente tava em São Paulo, lá na Vila Mariana? Hã? É que você tava muito louco, velho. Mas o Romenick falou assim: ah, não, Alex, se você tivesse um dojão, eu dava pra você, velho. É, rapaz, mas o Romênico agora é um cara sério, um cara comprometido. Bom, deixa pra lá. Podcast 114, podcast de Sons of Anarchy. Stephen Hawking, né, que anda de motocicleta na Califórnia, não é isso, Zé? Grande Stephen Hawking, motociclista das antigas. Isso aí, quais são os seus comentários aí? Teu comentário a princípio aqui, já que a gente falou do Romenick, ele disse assim: falar de moto sem falar de Bike Mice from Mars e o álbum do Jeff Scott Soto é sacrilégio. Olha só, o seu pederasta, se o senhor tivesse ouvido os podcasts sobre desenhos antigos da nossa infância, você saberia que a gente já falou de Bike Mice from Mars, por isso a gente não precisaria falar de novo, correto, Fred? Deve ser, porque eu não lembro dessa, eu não sei nem que porra é essa. Você lembra, velho, aquele desenho dos ratos marcianos que andava de moto? Que... Ah, sei lá, na Califórnia? Na Califórnia. eu lembro, falamos. Tem um outro comentário aqui do Rogério Silva Oliveira, que diz assim: série foda, e tem muita cena NSFW. Not safe for women, deve ser. Ah, muito obrigado. O Tourinho tá louco aí, Tourinho. Você tá louco, velho. A terceira temporada e as cenas em que o Jax fica lendo o diário do pai dele são muito fracas, mas passando pra frente ou acelerando, você vê de boa. E a cena com o Tig e a filha dele na quinta temporada é digna de pena, meu Deus. Eu concordo com isso, cara, mas é uma cena muito tensa. Enfim, é só isso aí. Marcelo! Selecionando aqui uma do Naricolas, o samurai narigudo, deve ser um descendente japonês do Zenon. Puta, aqui que ele fala que Sons of Anarchy é o seriado mais inteligente e bem amarrado da atualidade, pelo menos pra ele, né? Ele diz que a cicatriz de Tommy Flanagan foi resultado de um assalto e não de uma briga de bar. E sim, até onde eu me lembre, aparecem peitos. Quer dizer, então ele confirma que alguém falou merda e confirma que o Zenon tava certo, que apareciam peitos. Sim, eu estava certo. Acho que foi o Tourinho que falou que foi um assalto, uma parada assim, da cicatriz do ator. É, ele falou que foi numa briga de bar, né? Uma parada assim. Um outro comentário que eu peguei aqui foi do Coral King, que ele disse que pensei que iriam falar sobre alguma banda de metal, né? Sons of Anarchy, né? Então, pensou que era um nome bem estrambólico, mas eu sou pro seriado que nunca tenho ouvido falar. Mas vamos lá, o Areva. Mais um que nunca ouviu falar da coisa e vai ouvir mesmo assim, como eu. Também nunca tenho ouvido falar, ainda ouvi o podcast. Eu nunca tinha ouvido falar e ainda apresentei o podcast, cara. Pois é. Por último, é um comentário do Stuart que ele colocou: I am on highway to hell. Cara, essa pronúncia tá demais, de novo. Nossa, repete, por favor, isso em inglês. Não, em inglês. Left from behind. Não, mas agora tu vai ter que fazer de novo, vai. The two team play a good football. Oh, shit, my God. Na cama aqui em Greenville. I am on highway to hell. Olha isso. I wanna highway to hell. Canta no ritmo, velho. Porra. O cabezinho tá muito chapado hoje. Eu tô muito bêbado. Logo depois ele botou, né? Ou seja, traduzindo, tô indo pro metrô ouvindo o Areva, né? Tá indo pro inferno, realmente. Pro metrô deve ser inferno. É, não sei de onde ele é, mas é só ele pegar o metrô da Sé, cara. Estação da Sé, às 5h30 da tarde, entre 5h30 e 6 horas da tarde. Você vai ver que aquela lei de Newton que fala que dois corpos não ocupam o mesmo espaço não é verdade, velho. É, temos aqui o Wretched Pig. O Wretched Pig mostrou pro Zenon que realmente, ó, é um seriado de macho, né? Ele botou um link de uma cena que aparece a bunda do cara, meu irmão. Aparece, mas fazer o quê? Aí quando eu sacanei ele, ainda falou assim, pô, só por ser gay eu não sou macho? Pô, tá certo. Ainda falou que assumiu que pegaria o Malandrox. É, tem que ser muito macho mesmo. Ih, ele falou isso aí? É, falou que é macho. Tanto tá, é macho, cara, que assumiu isso aí. Brincadeira, hein? Ô, louco mesmo. O Harrison FC, ele falou, aleluia, finalmente uma voz feminina que parece ser assida no Areva, citando a Camila, né? Mas o que eu vim dizer mesmo foi, caraca, o Torinho é o pior filho do mundo, o cara assiste Spartacus com a mãe. Meu Deus do céu. E aí ele citou aqui uma postagem do Facebook que falou da endoscopia lá, olha só, ele tá preocupado com que a gente vai fazer um podcast sobre endoscopia. Calma, Harrison, aquela frase tava meio fora de contexto, fica calmo. Não vai ter essa bizarrice, não. E pra fechar aqui, eu só queria citar várias pessoas aqui que não costumam comentar, né? Que apareceram aqui e elogiaram o podcast. Devem ser o ouvinte lá, talvez, lá do pessoal do Pauta Livre, do Baú Pirata, do Cruzador Fantasma, que acabaram caindo aqui por conta dos nossos convidados. Ou talvez até fã da série, né? Não sei. Bastante gente elogiou aí, mas o comentário que eu vou destacar é do Márcio Gomiero. Que ele falou assim, meio chato foi esse podcast, é muita falta de pauta falar sobre os Sons of Anarchy. Márcio, sinceramente, cara, a única coisa que eu posso responder pra você essa altura do campeonato é que eu concordo contigo. Vai te fuder o 6-2, velho. Posso tecer um comentário? Não, o podcast foi legal, ficou legal no final, mas que porra, fala sério, né, cara? Olha só. Três pessoas assistem essa série, cara. Não, veja bem, olha só. Todo mundo que é do Areva sabe que as nossas visitas e tudo isso aumentou conforme a gente foi progredindo no nosso podcast, né? O nosso editor muito se empenha. Muito chapado, tá nem sabendo falar direito. Nossa, cara, tô bem louco. Mas enfim, eu vou terminar minha linha de raciocínio, peraí. E muita gente começou a acessar o Areva nesses últimos tempos. E a gente tem tido muitos pedidos de assuntos de podcast pra publicar, né? É, muita gente pede assim... Esse cara. Calma, deixa eu terminar. Posso terminar? Muita gente fala assim, posta podcast sobre banda tal, faz um podcast sobre série tal, tá faltando podcast sobre isso, podcast sobre aquilo, e mimimi. Então, a gente tá fazendo um negócio a partir de agora. Você, ouvinte, você pode sugerir o seu tema, você mande pra editor@uareva.com. Esse é o e-mail, editor@uareva.com. Cara, tu tá muito cala louco, a boca, cara, tá muito cala louco. A boca, deixa eu falar. editor@uareva.com. Aí você diz o seguinte, você fala assim, olha, eu quero podcast Uareva sobre tema Princesas do Mar, sei lá, do Fábio Yabu. Aí a gente vai gravar um podcast sobre Princesas do Mar e vai mandar diretamente pra você, cara. Vai ser um podcast exclusivo pra você. Cala a boca, tu tá muito chapado, cara. Esse e-mail não existe. Tu tá fazendo nego ser trollado. Não, chega. Esse filho da puta passou o dia inteiro bebendo cerveja e agora tá falando merda. Eu mereço isso. Podcast personalizado, galera. Pode mandar. Vai, manda. Tu vai ver. Vai no cu do Z esse podcast. E é isso. Mais algum comentário de Twitters e de negócio? Não, né? Ninguém não. Separou, ninguém... Foda-se. Pô, no Twitter tem bastante gente lá falando da gente também. Um beijo no coração de todos vocês. Valeu, Balbi. É isso daí. Então, bom, a gente não tem mais um momento Areva no podcast, mas alguém quer fazer algum comentário sobre Star Wars na Disney agora? Eu queria só dizer que por 4 bilhões de dólares a gente vendiu o Areva. Fácil. Disney. Se quiser. É, vendia por muito menos, na verdade, mas deixa pra lá. Eu me surpreendi do George Lucas, de repente, nada, ter a mão do pote de ouro dele, né? De repente o cara chegou, porra, não quero mais saber, e acabou. Cara, pra ter sido de rico já, cara. E ter sido tudo tão escondido, né? Porque ninguém sabia, ninguém nem ouviu um boato, de repente o cara... Pum! Foi uma negociata bem tramada aí nos bastidores. O legal é que agora a princesa Leia vai aparecer no, nas capas de caderno das princesas Disney, né? E o Mickey vai descobrir que é irmão da Minnie. Que sacanagem. Digam aí, qual vai ser o próximo investição? Caramba, eu acho que o Marcelo também tá chapado, mano. É, eu que bebo, próximo... o Marcelo que fica bêbado, cara. Próxima investição. O próximo investimento da Disney, né? Qual vai que ela vai comprar agora? Vai comprar a Sony? A Fox? Vai comprar a padaria do seu Zé? A Sony tá meio capenga, bicho. Eu não duvido dela comprar a Sony, não. Vai comprar a Apple, vai comprar o Google Maps. Ainda pega uns personagens da Marvel de volta, se ela comprar a Sony ainda. Verdade. É, cara, eu acho que pode ser legal esse negócio aí, cara. Porque, assim, basicamente eu enxergo da seguinte forma. Pode dar merda? Podem fazer merda? Podem. Mas, cara, tinha alguma chance de sair algo que preste quando tava só na mão do George Lucas? Não tinha. Então, cara, também ou acho. Vai ter alguma coisa legal ou vai ter algo, sei lá. Vamos ver que merda. Olha, cara, verdade é que Star Wars é um filminho de capa espada with lasers. É isso. É, a gente gosta, eu também gosto. Mas é só isso. É uma historinha de capa espada. É um convenhamos. Então, convenhamos. É um clássico, mas não é tudo isso, né, galera? Por favor. A gente tem uma memória afetiva com Star Wars. Eu gosto até hoje. 30 anos depois, mas não é tudo isso, né? Eu acho que provavelmente a Disney vai pegar e tentar fazer uma nova franquia a partir de outro Jedi. Não sei se vai ser o Ryan Reynolds, se vai ser o Jason Statham, se vai, ser. Eles têm o planejamento de fazer mais 3 filmes ainda, né? Seguindo a história, né? Que vinha tendo, né? Mais uma trilogia. E já falaram que tem projeto para outros filmes também no universo, né? Então provavelmente vai ter filmes aí que não são diretamente ligados com a trama desses personagens. Sabe o que eu ia gostar muito, cara? Se a Disney pegasse todo o universo do Star Wars, embrulhasse num pacote de embrulho bem bonitinho, colocasse uma fita e falasse assim: Pixar, se vira, toma. Cara, todo mundo acha isso. Tudo que a Disney compra, o negócio acha que, vamos botar a Pixar pra fazer. Não faz porra nenhuma. O que a Pixar fez com a Marvel até hoje? Nada. Nem bater o papo ainda, se bobear. Então, bicho, eu acho até que a Pixar tem que continuar no canto dela lá, fazendo o tipo de filme que ela faz. Já deu umas derrapadas aí, então é bom ela se esmerar no que ela sabe fazer bem. Mas sabe uma coisa que me incomodou muito nisso, cara? Foi a Disney falar que vai fazer um filme 7, 8 e 9. Cara, isso me daria um incômodo mental tão grande, cara. Uma franquia de filme terminando no 9? Terminando no 10, cara. E aí, quem disse que vai terminar no 9? Depois vem o 10, 11, 12. garoto. Agora, cara, agora na mão da Disney, essa porra pode durar. Nossa, vai ter. Nosso tataraneto vai estar vendo o lançamento de filme novo do Star Wars, cara. É um caralho de asa, né? Eu acho que provavelmente vai sair um Star Wars lá Vingadores com uma pegada mais ação, um divertimento sem tanto conteúdo, pra poder pegar o mesmo tipo de público, e eu não acho ruim não, acho até bom. É, os caras botaram a mão numa franquia agora lucrativa pra cacete, né? É. Agora, a partir daqui, depois que o George Lucas meteu o bedelho dele nos últimos 3 filmes, ele não ia deixar outra pessoa assumir por menos de 4 bilhões de dólares. Então, se tivesse mais filmes do Star Wars, ou qualquer coisa que tivesse de universo expandido do Star Wars, ou qualquer porra relacionada a isso, ele ia querer meter o bedelho dele. Agora, ele é minimamente um consultor da franquia Star Wars, o que significa que a Disney pode cagar todo litros. É, mas olha só, não se engane não, é bom ele ficar nesse papel só de consultor, sei lá, o pessoal tem a fama de ser muito restritivo com muita coisa e não deixar muito alguns projetos seguirem adiante, e a Disney tem todo o interesse de, espremer a laranja, né, cara, fazer o que der pra fazer, vamos fazer, pelo menos assim, essa trilogia principal aí, a saga que envolve esses personagens, ele vai continuar metendo o B dele, cara, a própria mulher lá que ele colocou como presidente dessa divisão dentro da Disney, né, que vai tratar da parte da Wars, é Kathleen Kennedy, que já trabalha com ele há um tempão, que trabalha com Spielberg há um tempão, e que vai seguir a visão dele lá ainda, então, não acho. Você viu a declaração dela, falando que ela vai ficar de olho pra Disney não fazer o que quiser com Star Wars? Sim, claro, claro. E ela ainda sacaneou o George Lucas no entrevista. Falou assim, agora você pode montar um blog e falar mal do que a gente tá fazendo. Aí ele, não, vou fazer isso não. O legal, cara, é que a Disney comprou absolutamente tudo do Star Wars. Ela comprou, inclusive, a empresa responsável pelos efeitos especiais do Star Wars dos filmes de 70, cara. Mas até inclusive, os direitos de bonecos, lancheiras, imagens e tudo, né? Só tem o seguinte, os direitos distribuição dos filmes antigos continuam com a Fox, tá? Então... Ah, dos antigos, né? Olha que da maior... quiserem lançar um pacotão assim, ó, as três trilogias, ela vai ter que bater um papo com a Fox sem tu lançar só uma. Por isso que eu tô achando que provavelmente eles possam fazer uma trilogia nova que vai falar muito por cima do que aconteceu antes e fazer toda uma história nova pra isso, pra tentar focar as vendas todas nessa nova e pronto, deixar as outras mais de lado. Estão falando que vai ser o Luke Skywalker quarentão? Ué. Ah, mas eu acho que não vai não, velho. Eu tô achando que não vai ser não. É... O Jason Statham pra... Ele ser o da família do Han Solo e um caçador de recompensas que sai dirigindo carros em alta velocidade. O que eu sei é que o Indiana Jones malandramente, né, correu e fugiu da pedra e se safou dessa, né? Pô, foi junto, foi num pacotão, cara. Ah, Indiana Jones tá fora da brincadeira, cara. Tá fora? Tá, Indiana Jones. Não é da Disney, não? É da Paramount, Indiana Jones. Uia, rapaz. Ele pulou fora do barco. Mas se bem que depois do último filme, eu não sei mais se é isso é bom ou ruim. Eu também não vejo necessidade de fazer mais nada com Indiana Jones, não. Então, tanto faz. Mas, sei lá, né... Que mais que a Disney, sei lá, talvez até pudesse fazer coisas legais com ele em termos de desenho, sei lá. Bom, vamos ver o que sai desse barraco aí. Qualquer forma, alguma coisa vai sair. Agora pode ter certeza, os caras estão prometendo de dois em dois anos um filme novo. Então, preparem-se, Star Wars Ecos, que agora não vai faltar material para vocês se gozarem todos ou então mimizarem à vontade, né? Xingarem muito no Twitter. Convenhamos, só um adendo aqui, convenhamos que George Lucas fez uma boa de uma aposentadoria, né? Sim, pô, o cara é podre de rico, bicho. O cara é podre de rico. Vai continuar ganhando dinheiro em cima, tu acha que não vai? Ele faturou mais 2,2% das ações da Disney em cima do Star Wars. Pô, vai te fuder, velho. Vende, velho. Vende mesmo. Ele tá dizendo que vai doar dinheiro pra projetos educacionais e cacete. Porra, vende, doa pra mim, caralho. Doa pro Areva, doa. Então tá então, né, senhores? Mais alguma coisa a declarar? Não. Então, você já vai não. Encerrar? Vai acabar? Ué, não é não? Ah, conversa comigo. Eu tô bêbado. Bêbado gosta. Bêbado gosta de conversar, velho. Comigo. Por favor, tá me bem. Deixa sozinho. É isso aí que vocês estão ouvindo, cara. Cara, quando fica chapado é uma merda, cara. Puta. Conversa comigo, Freud. Faz, fudeza. Vai tomar uma xícara de café, lavar essa cara e dormir, vai. Até o próximo podcast. Whatever! A única luta que se perde é a que se abandona. Vocês jovens que não conhecem essa história, empunhem essa bandeira quando a gente já não puder mais empunhar.